Gaspacio. E habilidade é tudo. Habilidade é tudo. Habilidade é tudo. O que essa raba faz é coisa de outro mundo. Habilidade é tudo. Habilidade é tudo. O que essa raba faz é coisa de outro mundo. Sequência de macetada. Sequência de macetada. Sequência de macetada. Essa raba é treinada. Sequência de macetada. Sequência de macetada. Sequência de macetada. Essa raba é treinada. Tudo que eu mandar, tu vai obedecer. Tudo que eu mandar, tu vai obedecer. Vai. Tô mandando tremer. Tô mandando tremer, tô mandando tremer, trava! Tô mandando descer, tô mandando descer, tô mandando descer, tô mandando descer, trava! Tô mandando. Habilidade é tudo, habilidade é tudo, habilidade é tudo. O que essa raba faz é coisa de outro mundo. Habilidade é tudo, habilidade é tudo. O que essa raba faz é coisa de outro mundo. Sequência de macetada, sequência de macetada, sequência de macetada. Essa raba é treinada. Sequência de macetada, sequência de macetada, sequência de macetada. Essa raba é treinada. Tudo que eu mandar, tu vai obedecer. Tudo que eu mandar, tu vai obedecer. Vai, tô mandando tremer, tô mandando tremer, tô mandando tremer, trava, tô mandando descer. Tô mandando descer, tô mandando descer, tô mandando descer, trava, tô mandando. Valeu, meu parceiro Lorde, é o Gaspazinho e o culpado.